Vivemos uma era motorizada. Vivemos em uma era sedentária. Vivemos em um mundo onde as pessoas não andam. As pessoas sempre se locomovem através de seus motores. Quando chegam a certa idade, o coração já não mais bate. O infarto, a pressão alta, a procura de um médico que salve sua alma. Enquanto eu ando com meu veículo não motorizado, fazendo coisas